Sem blood. Para ti o rol de B não presta. É o pior ser humano da face da terra. É o fim do jogo, é a bola preta, o cisco no olho ou até a luz vermelha. Não é o mel, talvez já a abelha. É TV sem antena, porque eu já vi que a minha imagem tá péssima. E cada dia que passa a coisa torna-se mais feia. Mas eu não sou assim nos olhos delas. Porquê que não me olhas como elas? Se não te fiz nenhum mal, porque não foste com a minha cara quando ela te boleia? Para elas sou a criatura perfeita. Querem-me nem querem saber se eu sou um player. Não conseguem ver defeitos em mim, cadê o próprio às vezes? Acho que elas exageram. Baby please, tira um time e pensa. E me responde, e me responde, e me responde, e me responde. Porquê que não me olhas como elas? Porquê? Porquê? Porquê? Porquê? Porquê? Porquê? Porquê? Me olhas assim, elas não olham assim. Porquê? Porquê? Porquê? Porquê? Porquê? Porquê? Porquê? Me olhas assim. Elas pudessem emprestar-te os olhos ou fazer um transplante de olhos. Quem sabe assim olhavas para mim e não vias apenas o backside do Rolls. Baby please, por uma chance te imploro, para tu me escutares um cos e veres que a felicidade não se encontra em quem tem dinheiro e uma champanhe nos copos. Faças-te de dura, mas tu és frágil, anote. És uma rosa e vim preparar o teu solo. Mas tu me haces um monstro, ideia bem diferente dos outros. É chato, sabes, mas eu suporto. E a resposta que eu nunca encontro não é novidade, não é novidade. É da pergunta que eu sempre coloco. Porquê? Porquê? Porquê? Porquê? Porquê? Porquê? Porquê? Não me olhes assim. Elas não me olham assim. Não vejo o porquê de tu veres as coisas diferente de 300 moças. Não gostas de mim? Dá-me razões. Quem sabe eu percebo-as todas. Mas antes disso, não me julgues, please. Não me ponhas na parede, não me crucifiques. Para as outras sumi o teu fixe. Isso é o que todo mundo diz. Existe algo errado? Perguntei-me várias vezes. Quase sempre um gajo vai ao espelho e o que é que vê? Um doce da pessoa. Eu acho que tu é que estás a ser amarga, baby. Mas para mim já basta, baby. Eu suportei a carga sempre. Assim não queres que eu vá? Dá uma resposta para essa charada, baby. Porquê? Porquê? Porquê? Porquê? Porquê? Porquê? Porquê?